São diferentes a dupla hora de terça-feira de hoje para uma lista rebelde especial, ou melhor, temática dedicada a alguns dos títulos líderes desta lista ao longo dos anos em que existiu no Som da Frente. Naturalmente que escolhemos 25 ou 26 para tentarem rodar na noite de hoje. Muitos outros ficaram de fora e poderão caber também em amostragem parcial numa outra temática sequência desta que hoje aqui vai para o ar. Security Police, The Sweetest Girl, Os Felt, com Liz Fraser, Primitive Painters, Cure, Shake Dog Shake e os Clan of Xanox, Blind Hearts. Yeah. Muitas maneiras de fazer uma rebelde temática dedicada aos líderes que ocuparam o primeiro posto desta lista rebelde ao longo do tempo em que tem residido no Som de Frente. Afinal, o que veio dar foi num dos múltiplos percursos no labirinto sonoro dos anos 80. E tanto esta hipótese como qualquer outra que se venha a experimentar resultará, creio, numa grande alegria. Thank you. exemplo típico de um título que só anos mais tarde da sua publicação, o álbum é de 1982 e surgiria no inverno desse mesmo ano, por aqui, no Som da Frente, se bem que noutro horário, Baby Turns Blue, do inesquecível If I Die, I Die, dos irlandeses Virgin Prunes. Evitamos propositadamente a inclusão de alguns 12 Inches, já que uma das temáticas mais recentes debruçava-se exatamente sobre esse tópico. De qualquer modo, a falta, por exemplo, dos Sisters of Mercy, ou melhor, das Sisters of Mercy e Temple of Love, seria praticamente imperdoável, pelo menos para alguns de nós. Fireworks, a gun for a lover, and a shot for the pain. You've got more cover in the temple of the mind.

15 minutos para o final da primeira hora, ainda até às 13, FM Mistério da Rádio Comercial. A terça-feira da Lista Rebelde hoje entrega uma temática, recuperando alguns dos líderes da lista ao longo dos praticamente 6 anos de duração da mesma nesta edição. Passaram também Band of Susans, All the Wrong Reasons. Também houve líderes bem acústicos, ou de facetas predominantemente mais acústicas. Os Run tiveram uma grande coleção, de que salientamos aqui Swan, Swan, Hummingbird. Noisy cats are we, girl and doggy Boris Cross. Swan, Swan, Hummingbird, hurrah, we're all free now. Long, low time ago, people talk to me. Johnny Red, what's the price of fans? 40 apiece or 3 for $1? Hey, Captain, don't you wanna buy some bone chains or two? Fix night wings or hair chains? Ears you wouldn't greenback sing. Wooden beams and ducktails. I struck that picture 90 times. I walked that path 190 long, low time ago. People talked to me. A pistol hot cup of grime. The whiskey is water. The water is wine. What's the price of heroes? 6 and 1/2 dozen the other. Tell that to the captain's mother. Hey, Captain, don't you wanna buy some bone chains or two? Fix night wings or hair chains? Swan, swan, hummingbird. We're all free now. What noisy cats are we? Long, low time ago, people talked to me. A pistol hot cup of brine. Whiskey is water, the water is wine. Something I should say. What am I to do? Have I found a way? in the small hours when I rise, and he holds me tight and say it's just the game. Is there something I should know? Shall I stay here for a while? As I look up to the sky, and I know down deep inside, there's always something on my mind. Is there something I should say? Try to find a way, love me for one night. To look at me and then to sigh, I can run a mile and turn round in a day. Shall I turn to you for gold? Look at you inside. There's always something on my números 1 da Rebelde do Regresso às Temáticas, R.E.M., Swan, Swan, Hummingbird, Pearl Fountain, Something on My Mind, Go Betweens, Bachelor Kisses. Yes, you wait, the engines run at the gate. Na segunda hora, emissão de terça-feira até às 3, FM Estéreo da Comercial, mais uma rebelde temática hoje dedicada a alguns dos que reunimos como grandes números 1 desta rebelde ao longo dos praticamente 6 anos de vida no som da frente. Esperamos chegar a rodar cerca de 25 títulos. Regressamos com This Mortal Coil, I Want to Live, e com um personagem em repetição, se bem que noutro projeto, Andrew Eldridge, desta vez The Gift, Rain from Heaven. We'll be right back. São eventos que agora foram as aberturas para a temática Lista Rebelde de hoje, dedicada a alguma, aliás, a uma seleção de números 1 desta lista ao longo dos anos. Abertura para, ou melhor, aberturas para This Mortal Coil, I Want to Live the Gift, com Andrew Eldridge, já Patricia Morrison e também Alan Vega, Rain from Heaven. E um dos clássicos repetentes no topo do Rebelde, de Perfect. Neste caso. Thank you. The world we once knew is being eaten up by rust. No one has time for the past, but still in God they trust. The future is now, but it's all going wrong. Bodies queue for nothing, but it's to nothing they belong. People say their prayers and some work hard. If you give them all your money, they'll give you their heart. Johnson de The Perfect e mais títulos repescados entre os que ocuparam o posto cimeiro da lista rebelde ao longo de praticamente 6 anos de vigência neste som da frente é o regresso às temáticas no caso destas 2 horas de hoje. Wire Ahead. I remember special effects by lunatic Andres. The graveyard scene, the golden years, she's in boxes, it's in the can, she's in boxes, it's in the can. Tumble on the cutting room floor. Look like small on the cutting room floor. She's in the boxes. It's in the can. She's in the boxes. It's in the can. Let it fly. It's in the ride. The general X by loading to get dressed. Já na segunda hora, ainda até aos 3, a FM Mistério do Comercial. Hoje, na lista rebelde, o regresso às temáticas e a dedicatória a alguns dos muitos possíveis de eleger títulos que ocuparam o topo desta lista ao longo de vários anos. Bauhaus, She's in Parties, Wire, Red, The Cult, She Sells, Sanctuary. já a parte final, ou melhor, a meia hora final da emissão dupla de hoje, temática para a Rebelde, alguns dos líderes desta lista. The Cult, se bem que numa versão bem mais longa do que a que utilizávamos há uns anos, She Sells Sanctuary, She's in Parties, os Bauhaus rodaram há pouco, seguem-se The Jizz and A-Chain, Never Understand, e os norte-americanos Thin White Rope, Red Sun. Yeah.